Vamos falar de um evento que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu, até para mexer aí com as estruturas de quem pensa em empreender, criar as chamadas startups. Enfim, o que será esse conceito? Eu vou conversar agora aqui na Transamérica Foz com a Camila Giacobelli, ela que é representante da organização do Iguaçu Startups e também da Startup Weekend Trinacional, que começa hoje aqui. É complicadinho falar, hein? Vamos lá. Bom dia, Camila, tudo bem? A Camila que está aqui participando conosco na programação. E vamos falar aí desse evento chamado Startup Weekend. Ele começa hoje aqui em Foz do Iguaçu, 6 horas da tarde, é isso? Como o evento é trinacional, não tem lugar melhor para a gente fazer a abertura dele, né? Sendo no Marco das Américas, onde tem o encontro dos três países. O evento Startup Weekend, ele é um evento de criação de startups. Ele dura 54 horas, então ele começa hoje, né, no final do dia, e vai acabar só no domingo, no final do dia. Hoje o evento acontece, né, a nossa abertura lá no Marco das Américas. E no sábado e no domingo, que serão dias de trabalho, inclusive domingo é dia do trabalhador, primeiro, né? Primeiro de maio. Olha, né? Aí. E o pessoal vai estar trabalhando no Shopping JL Cataratas, né? No primeiro andar do estacionamento superior ali, G2, se não me engano. Tem uma sala toda preparada para o pessoal, com mesa, cadeira, Wi-Fi, tudo bonitinho. E o pessoal vai estar trabalhando, desenvolvendo as suas ideias de startup, as suas ideias de negócio. E vai estar recebendo mentoria também, de mentores dos três países. E no final do domingo, a gente vai ter uma banca para esses grupos, né, que vão se formar aí, para eles apresentarem a ideia, o progresso, o que já fizeram até agora, quais são os próximos passos e tudo mais, para uma banca que vai avaliar eles e vai escolher os três primeiros colocados para ver quem mais progrediu aí nessas 54 horas. Agora vamos explicar aqui até para o ouvinte o que é uma startup exatamente. Legal. Uma startup é uma empresa jovem, né, de base geralmente de base tecnológica, que apresenta uma inovação no mercado, né? Ela tem um grande potencial de escala e repetibilidade. O que, que isso significa? Significa que ela consegue crescer, consegue aumentar muito mais a sua renda sem aumentar significativamente seus custos, né? É diferente, por exemplo, de uma empresa tradicional, que também pode ser inovadora, mas uma empresa tradicional, por exemplo, uma loja que vende algum tipo de produto. Se essa loja ela quer vender mais, ela precisa comprar mais estoque. Óbvio, o lucro dela vai ser maior, mas o custo dela também de vender mais aumenta, porque ela vai ter que comprar mais, né? Uma startup não, ela consegue aumentar, ela consegue escalar o negócio muito rápido, né, e de forma repetível, de forma escalável e repetível, sem aumentar os seus custos significativamente, né? Podemos até citar alguns exemplos de startups até para que as pessoas possam visualizar alguma dessas empresas? Sim, claro. O Facebook, por exemplo, quando ele começou, né, agora ele já é uma empresa grande, já é uma empresa formalizada e tal, mas quando ele começou, ele era uma startup. Então, assim, eles tiveram X trabalho para fazer, para colocar essa plataforma no ar, né? Então, se tiver um usuário ou 1 bilhão de usuários, o custo de colocar, de manter essa plataforma no ar é praticamente o mesmo. Claro que tem outras coisas que influenciam aí também, mas é só para dar um exemplo. E aqui na nossa região já temos algum exemplo ou é um trabalho que está começando agora realmente? O evento de vocês aí é um dos primeiros nessa área. Nós já tivemos um Startup Weekend em 2013, né? Inclusive foi nesse momento que muitos dos integrantes desse nosso grupo Iguaçu Startups participou e começou a se envolver mais com startup, né? Mas a gente já tem algumas startups aqui na cidade e na região também. Tem a Facilitando, tem o Laminap, tem o New Check-in, tem várias startups aí saindo, tem o Servicely, tem outras que não são só da cidade, mas são da região e o pessoal vem para Foz, a gente troca umas ideias também. Tem algumas startups surgindo aí. Então, a nossa região trinacional vai começar a não ser conhecida somente pelas nossas belezas naturais, mas pelos nossos empreendedores também. Momentos de crise, até como vividos aí na economia, são, por que não, um pontapé para esse tipo de iniciativa? Com certeza. Na verdade, a gente tem na história, e não é difícil, se você pesquisar brevemente, você vai conseguir achar bastante coisa de empreendedores que viram na crise a oportunidade de criar algo novo, não somente para aproveitar uma oportunidade de mercado, mas muitas vezes ele precisava fazer algo para poder se reposicionar, né? E acabou dando muito certo. Então, na verdade, a palavra crise, ela significa mudança, né? E basta a gente ver se a gente quer olhar ela com olhos ruins ou olhar com olhos bons e ver oportunidades surgindo. Eu acho interessante até dessa proposta que vocês trazem, porque essa questão de integrar os três países, né? Ter pessoas, sim, aí do Brasil, do Paraguai e da Argentina, isso ajuda, sem dúvida alguma, a trocar ideias, né? Perspectivas diferentes. Com certeza. E um dos pontos aqui também é a imersão. Você citou aí 54 horas. Isso. Muitas vezes uma pessoa trabalha 40 horas por semana. 54 horas até domingo, ou seja, a pessoa não vai nem dormir aí. A possibilidade de não dormir mesmo, né? Essa imersão, ela é muito boa, e agora, para a gente ter essa nossa posição geográfica aqui, que possibilitou a gente fazer esse trinacional, ele é muito rico, porque é o seguinte, são três países, no nosso caso aqui, a gente está muito acostumado a ir para o Paraguai, ir para a Argentina, mas são culturas diferentes. E você trazer três culturas diferentes para dentro de uma sala, com cabeças pensantes, criativas, ativas... Então, você fazer essa mescla, esse mix de informação dos três países, vai sair muita coisa legal. Porque, na verdade, assim, a criatividade, ela só acontece onde tem colisão de ideias, colisão de informação, né? Aí vai se misturando ali. E essa questão da imersão também, porque você vai ficar 54 horas... Claro, se você quiser tirar umas horinhas para dormir, ele não tem problema, né? Você vai ficar esse tempo todo pensando no objetivo do evento. Que, na verdade, não é necessariamente focar na criação de uma startup, né? Você não precisa sair dali com uma startup que vai ser o próximo Facebook da vida. Mas é focar na experiência do empreendedor, é aprender com as ferramentas que vão ser apresentadas, com as experiências que vão estar sendo vividas lá, né? Para preparar esse empreendedor e fazer ele ser protagonista da própria vida e do próprio empreendedorismo. Aí sim esse empreendedor vai conseguir, quem sabe, se não tocar essa ideia, mas ele vai conseguir fazer isso com outras ideias que vão vir e vão ter mais possibilidade de sucesso. Programação que começa hoje, então, a partir das 6 da tarde. Quem está nos ouvindo agora tem interesse em participar, mesmo que seja aí de última hora, bateu aquela ideia, quer participar. Como é que faz para entrar em contato com vocês e saber mais aí sobre essa Startup Weekend? Legal. Vocês podem entrar, podem acessar o link de inscrição pelo nosso Facebook, Iguaçu com 2 S Startups, ou podem acessar também o link bit.ly/SWTrinacional1, ou então pode ligar no Iguaçu Coworking, que é o 3029-4132, e a gente vai tirar as dúvidas e vai dar as orientações para seguir o processo de inscrição. Vamos passar aqui o endereço do Facebook de novo, porque tem muita gente que fica ali conectada no Facebook. É, né? Isso aí. E pelo Facebook acaba sendo fácil de localizar. Qual que é a página? É Iguaçu Startups. Iguaçu com 2 S. Aí já fica sabendo mais também sobre outras iniciativas que vocês desenvolvem. Com certeza. Né? Conversei aqui na Transamérica Foz com a Camila Giacomelli falando sobre este evento Iguaçu Startup Weekend. Startup, né? Weekend Trinacional. O que acontece então a partir de hoje, aqui de hoje até domingo aqui na cidade, ali no Shopping Cataratas, lá no piso G2, lá no Exatamente. Alto. E boa sorte a todos vocês que vão participar do evento. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar tendo essa oportunidade de falar para Foz do Iguaçu essas coisas boas que acontecem por aqui.